Uma salva de palmas para Arlindo Cruz aí. Canção que a gente gravou dele, ele regravou. Alô, Bernini. Alô, meu sobrinho Rafael, tamo junto. Vou contar com você, amor bonito, pra chegar, seja onde for, encontrar um cais, um lugar de paz, para nunca mais conviver com a dor. Vou contar com você, amor, pra chegar, seja onde for, todo desamor e a desilusão não tem mais lugar no meu coração. Se eu puder entrar no teu coração, você vai me dar. Vamos cantar aqui, vamos lá. A pureza da flor, vá. E o teu cobertor, sou eu. Verdadeiro amor, sou eu. Vamos lá. Pureza da flor, a flor. E o teu cobertor, sou eu. Verdadeiro amor, bonita assim. Vou contar com você, amor, pra chegar, seja onde for, depois, vamos lá, encontrar nunca um lugar de paz, para nunca mais conviver com a dor. Vou contar com você, amor, vai, compadre. Amor e a desilusão não tem mais lugar. É mole no meu coração. E aí? Vamos pagodear, vamos lá! Ei! A pureza da flor! Vá! E o teu cobertor? Sou eu. Verdadeiro amor! Sou eu. A pureza da flor! Sou eu. Teu cobertor! Me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá. Vamos lá! Mas eu vim de lá. Olha aí! Alguém me avisou. Vamos lá, compadre, ré maior. Eu quero presentear. E aí? E vou mandar perdurar. Zé Cabaladinho, vá. Eu quero presentear. Vá, vagabundo, vá. Coisa bem singela, vou comprar uma faixa amarela botada com o nome dela. E vou mandar pendurar na entrada da favela. Vou dar um gato angorá, um cão e uma cadela. Uma cortina grenar omelete para enfeitar a janela. Sem falar da tal faixa amarela bordada com o nome dela. Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Oh, sem falar da tal faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar